3, 3, 3, 0, final do procedimento, deixa para 2, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 1, 8, informe estabilizado. Terceiro 8, 7, 3, 3, informe que recebeu o modo charge intermitente, agora não recebeu nenhuma informação, tem a frequência livre para a coordenação e irá-se na terminal de Lewis, na frequência 1, 2, 0, 1, 1. 1233, completa esse novo procedimento, chama até o Salvador, 118295. Colagem autorizada, pistola 0, vento no 1, 0 graus, 08 laje. Salvador, voo 963 para o táxi, 285 a bordo, acendendo Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Fátima Ninja, ponto de chama para decolagem 1-0-1-8, ajuste. Fátima Ninja, ponto de chama pronto, ajuste 0-8, voo 5, contato radar decolagem, suba via Arco 1 para o número 380. Arco 1, 380, chama 6225. Salvador, voo 963, ponto 0-0 pronto. 963, autorizado a Lima, até o 0. A Lima tem 1-0, voo 963. autorizado decolagem da 1-0-1-9-6. Santana 219, chama Centro Recife, sem o número 18 do sinal 35. Recife, número 235, Maria. Segundo 903, chama Centro Recife, sem o número 18, sinal 35. Centro Recife, 1235, igual 963. Bora 649, contra as instruções de velocidade de atitude na posição P. Decifra 2 motores, registro 918, autorizado procedimento, estamos estabilizando. Cancelado essa instrução, iniciando. Deixar para ver, senhor, para ter estabilizado no Electric Break, ou no 649. Serezado ILS X-Ray, tem a pista número 10 à vista. Vou 196 afastado. Alemanha 49 contra licença, turno 2895. 1-9-8-9-5, contra baixo. Corre Salvador, bom dia, gol no 649. Bom dia, gol no 649, tráfego avistado, cheque o transposto, lento 100 graus, 049. Altíssimo 08, pouso autorizado. Tem 18, livre pouso na 10, gol no 649. 49, chama 59, via Foxtrot, chama Sena Zero 2, bom dia. Foxtrot 1, 2, 9, gol, Guest 2 a bordo, acionamento autorizado, reporte para o táxi. Índia Juliet, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista 17. Índia Juliette, autorizado em área com a pista 17, retorno 10 graus, 08 nós, altímetro 018. Tem o Vitor e Juliette, teclado azul no meio direito, com o Axé, controle agora, 1-2-0-2-1-8, até a volta, Júlio. Até a volta, muito grato, Júlio, 2-0-8. Agora 9-2, iniciar a identificação, chegada do Mar de Ono, e se mantém no vídeo 050.